colocar uns três homens na fornalha. Deus estava lá quando Moisés tocou e o mar vermelho se abriu. Deus estava lá quando aquele fogo lá no monte queimava a sarça e não a consumia. Deus estava lá, mas hoje está aqui. É onipotente, é onisciente, é onipresente. Deus estava lá e hoje está aqui. Abre seu coração e começa a sentir. Hoje Ele vai curar e vai te ajudar, se deixar Ele agir. Algo diferente vai acontecer. Se você clamar, hoje mesmo vai ver. Esse Deus é tremendo, é Deus de vitória, é Deus de poder. Colocaram Daniel na cova dos leões. Deus estava lá. Quando Josué orou, naquele momento o sol parou. Deus estava lá. Quando Paulo e Silas cantavam e as correntes se quebravam, Deus estava lá. Hoje está aqui, é onipotente, é onisciente, é onipresente. Deus estava lá e hoje está aqui. Abre seu coração e comece a sentir. Hoje Ele vai curar e vai te ajudar, se deixar Ele agir. Algo diferente vai acontecer. Se você clamar, hoje mesmo vai ver. Esse Deus é tremendo, é Deus de vitória, é Deus de poder. Deus estava lá e hoje está aqui. Abre seu coração e comece a sentir. Hoje Ele vai curar e vai te ajudar, se deixar Ele agir. Algo diferente vai acontecer. Se você clamar, hoje mesmo vai ver. Esse Deus é tremendo, é Deus de vitória, é Deus de poder. Este Deus é tremendo.